Agora eu vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. E o samba vai rolando, trago samba, samba do dedo. Samba francês. Não é necessário. le tempestoni stanno volando via trementi. Alla via trementi, la via trementi, si dirà che accetteranno spiegarsi, quei che demi saranno gli occhi. I don't know who's been friends. Let's get a suit, let's yuck spares, let's see. Let's make slaves on real, let's on love, poor no matters. On love, poor no matters. The things they move wide. Escuto o som sul, secando o castre. Ai, meu dente, o som já teve teste. Disse num instante, de minha como ter que mover, se repune para o pare. Depende do instante, o cru a irrever. I don't know. Canada to Japan. Quando la musique est I like. Cruiser, come on, cowboy. Yet, jet rhymes on the floor ever cross my surface. Destin, try cross. Desur, que te crua. Ser quel que chose de simple et. Je ne parle tous les jours in scratchy. On en demande de redescendre a parler dans ma tête. De janvier, de janvier, janvier, tu causes ou frottes. Mon destin est une fatlatius. Tô nada, eu tô tentando aqui ler umas coisas aqui, mas difícil demais isso. Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights of dawn. I wasted my time when I would try. When the lights have lost the glow, you're gonna cry. Soon, your sugar daddy's, you will become my father. You'll wake up some cold day and find you're alone. Call to me, but I'm gonna tell you bye. When I turn around and I'll call you, you'll cry. You're gonna cry. And you'll cry alone. And everyone's forgotten. And you're left on your own. You're gonna cry. I lie awake at night to wait till you come. Stay while I know you're gone again. That I guess I get a lie. For every lie you tell, you're gonna cry. When your fickle little love gets old. Yeah, that's right. It's a little depressing. When your fickle little love gets old, no one will take love for you. You come back to me for a little love that's if I tell you no and you're gonna ask me why, when I remind you of all of this. Oh yeah, and he is ago with me off the shouting hoop. I used to play to elevation. Many dragoon days of shining blue. I used to play to elevation. Then, winding down in an old familiar, that's what shining light. Come home, it's super time to shadow and I'm not afraid to eu só procuro a minha paz. Charlie Brown Jr. Só não vale correr. Não adianta correr. O que me faz querer levar a vida assim na paz? Eu sei que eu já fiz muita coisa errada, mas o fato de ser maluco não me deixa ter nada. Falou pras coisas e nem pra você. E nem pra você. Todas as poesias do mundo eu dedico a você. Todas as coisas que eu amo eu divido com você. Eu sei que a vida é louca e é difícil acreditar, mas o mundo é das pessoas que mandam seus sentimentos. O mundo é das pessoas que sonham. E o meu sonho é se eu fiz por você. Por todos nós, todos nós. É se eu fiz por todos nós. Por todas as pessoas que amam a liberdade e a paz. Oh yeah. Pense em coisas boas. Sonhe com a pessoa amada. Pois o mundo é das pessoas que mandam em seus sentimentos. O mundo é das pessoas que sonham. E o meu sonho é continuar sonhando. Lá. Deixe-me curar as ondas. Deixe vê-los voar. Deixe tirar minha onda. Deixe vê-los voar. Tudo que me faz levar a vida na vida na paz. Seja bom pra mim. E o que mais faz? E o que mais faz? O que mais me satisfaz? Tudo que me faz levar a vida na divina paz. Sei que o é bom. O que é bom pra mim? Sei que o é bom. As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo. Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo. Eu não sou alienado, eu não vivo desse absurdo. Eu conheço o fim da linha, eu nasci do submundo. Eu mergulhei fundo, eu medi tudo pra tentar. Pra tentar chegar ao fim. De um poço de um mundo sujo. As flores são bonitas em qualquer lugar do mundo. Foi assim. Tudo que me faz levar a vida na divina paz. Sei que é bom, porque é bom, que é bom pra mim. Eu não sou cantor, nem quero ser. Eu vivo na rua. Pilota os sonhos e quem quer ter prazer. Mas a noite, meu irmão, nem sempre é boa. Suas palavras pela noite traduzem seus fantasmas. Mas se tudo acontece, é porque tem que acontecer. Quem puder se confiar, vê as coisas deixar para trás. Não tive tempo de pensar nas falhas. Eu aprendi o pior jeito, eu deveria dar estrada. Pela história fui salvo, mas perdi grandes amigos. Na noite tudo se pode, horas abertas não cenarão. Pra quem vai na contramão, diz que é mafioso, que é ladrão. Faz tudo errado, os outros pagam por você, meu irmão. Você diz que é mafioso, que é ladrão. Faz tudo errado, os outros pagam por você, ladrão. Thank you. som é porrada. Pra dentro da cabeça, liberdade pra dentro da quando me assustei, mal sabia o que falar. Nem vi você mudar, nem vi você crescer. Mas nunca te imaginei assim. Como pode tudo mudar? Em um segundo nem pensar. Não posso voltar atrás. Agora sim que vai ser. Sorry, mãe. I don't know. Aqui eu estou na difícil missão de levar a você. Very relax, guys. Thank you. I'm just relaxing and hitting your play. Relax in my chair and drink your water. Thank you, bro. Thank you very, very, very much, man. Very superficial. Dirty model, baby. Broken looking glass. That's off the bad look. No bad. You believe in things that you understand. There's such a superstition everywhere. I'm better. Oh my god. Sorry guys. Sorry, because I don't know what to say. But it's fun. It's fun. It's fun to me. Thank you. on the broken looking glass. Even if it's all bad, it could be your best when the living things that you see.